diretamente do planeta Neo, no sistema Matrix. Ela, sempre maravilhosa, a valorosa imediata da interlúdio. Aquela que sabe de tudo sobre a vida, o universo e tudo mais. Recebam agora, Rolly! Alô, alô, seus ET da Armada Intergaláctica de Astar Xeran. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, na mais excelente qualidade. Eu sou Rolly, a Magnífica, e você está no meu programa. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, podem ir se acostumando que a Rolly aqui veio pra ficar. Agora que tem esse fogo na bacurinha que eu tenho que apresentar os meus auxiliares deste programa. Aqui comigo dando aquele apoio, a nossa criatura fofa de ouro preto, o nosso querido navegador Airechu. Olá, Rolly, é um prazer estar aqui com você de novo e obrigado novamente pelos elogios aí. Na falta de Júlio, não tendo outro convidado, está aqui conosco o Capitão Ace Barros. É assim que essa criatura me trata, né? Tá certo. Muito bem. Olá, ouvinte. Hoje aqui nessa posição medíocre para fazer esse programa aí dessa pessoa chata aqui, ó. Não chamo mais. Não chamo. Já me arrependi do convite. Meninos, me contem por quais universos vocês têm viajado. O que andam lendo, o que andam assistindo, ouvindo e etc. Eu tenho andado por alguns bem variados aí, Rolly, mas essencialmente o que tá me tomando mais tempo é a leitura dos Miseráveis, que eu tinha dito que ia começar no último podcast, eu consegui chegar mais ou menos na metade do calhamaço aqui. E tá sendo muito bom, tá sendo muito gratificante estar fazendo essa leitura, é um livro e tanto. E além dele também eu terminei a primeira temporada de Jessica Jones, terminei a primeira temporada de Demolidor, que a gente deve gravar um podcast sobre as séries Marvel Netflix, então eu tô meio que maratonando essas aí. E você tá gostando das séries? Essas duas primeiras foram ótimas, elas têm climas ligeiramente diferentes, mas todas as duas conseguem te cativar, te prender ali até o momento final ali. A do Demolidor eu vi ela em dois fins de semana, praticamente, e a da Jessica Jones eu vi os três primeiros episódios, aí no outro não consegui ver, mas os outros 10 que faltavam, eu vi tudo num domingo só, porque ela conseguiu prender. Mas aí também fiquei o domingo inteiro por conta de série, mas valeu a pena. Ela consegue prender, consegue te deixar vidrado ali. Ela é tensa demais, a da Jessica Jones. E a do Demolidor cativou mais pela ação ali, né? Mas é uma série ótima também, ela te prende ali com aquela intriga de máfia, de submundo ali, e você quer saber como é que eles vão dar jeito naquilo no final. E o final tá cheio de surpresa, eu gostei das duas. Exato, cada uma delas com seu charme. Que bom que você gostou, Arishu, porque eu também gostei das séries. Eu não vou aqui queimar pauta não, já que a gente pretende gravar sobre as séries Netflix mais pra frente, a gente vai dar uma opinião mais aprofundada sobre elas, mas essas duas aí, a gente não tem muito o que falar não. Se prepare aí para as duas finais, pra gente ver depois a sua opinião, se vai continuar mesmo. Eu tô com medo. Dá pra pedir ressarcimento de horas? Bem que eu queria, mas vale a pena ver, mesmo que seja só pra concluir o assunto. Deixo o capitão por último, que é o menos interessante mesmo, e vou falar sobre o que andei explorando pelos universos afora aí. Eu praticamente tive que ir ao A, Assassinos Anônimos, para parar de jogar Assassin's Creed. E eu estou há uma semana longe da jogatina. Estou em reabilitação. Eu consegui completar o jogo que faltava, entender aquela história confusa. Aquela brincadeira que a gente acabou falando deles serem alienígenas do passado tá quase que certa. Agora o seu caso vai curtir, retweetar e comentar também. É basicamente isso mesmo. É como se a civilização humana já tivesse reiniciado algumas vezes. Aí eles sempre deixam o conhecimento e apagam os rastros de sua incompetência para que a civilização futura aprenda com os erros e evite a destruição final. Mas a raça de vocês parece que não aprende e ruma para isso mais uma vez. E o jogo das respostas lá, o Revelations, traz sim algumas revelações, mas muita coisa continua oculta. E agora eu tinha apego 3, mas esse eu já fui com calma. Eu já estava quase presa no Animus lá, que é a máquina que leva o personagem até seus ancestrais no passado, e quase que não consigo me desligar do sistema de tanto que eu tava entrando lá para fazer a história andar. Mas pelo menos me livrei disso. Meu nome é Holly e eu já estou há uma semana sem jogar Assassin's Creed. Uma semana sem matar ninguém, Holly. Pois é. Mas se o capitão continuar nessa chatice, não sei quanto tempo ele dura, não. Oxi. Que agressão, que gratuito. Aí eu fico lembrando de alguns filmes aí de ficção científica, com algumas inteligências artificiais tomando controle. Uma que parece que até inspirou o nome da nossa Holly, o Hall 9000. Abre o olho, capitão. Vai ter que ir lá desligá-la. Mas aí a gente entra em questões filosóficas, porque aí a Holly é um sistema nascido dentro do negócio. Ela é uma inteligência artificial ou natural? Ela pode ser uma inteligência virtual, mas ela é natural, ela é vida. A gente entra naquela aí, estaria desligando a Holly ou estaria matando ela? Ah, isso é muita questão. Pense muito. Quando o senhor estiver estirado no chão, aí a gente resolve as coisas. Do mal, meu Deus do céu. Mas também a conversa que a gente tá tendo diante dela, que a gente não devia tá conversando isso agora, não. Que horror. Mas foi eu que puxei o assunto, você que puxou o assunto da frente dela. É. Foi mal, Holly, foi mal. Tá, eu desculpo. Só filosofamos. Que não se repita, senão já sabe, né? Aponta esse canhão pra lá, porque ele tá me acompanhando. Capitão, vou deixar você falar um pouco, já que você tá aí e não tem outro jeito. Então, olha, eu tinha travado as minhas leituras, tentado minhas coisas mais sérias assim. No dia de ler Tolkien, no mês passado, eu comecei a ler o Silmarillion, mas mais uma vez travei, não avancei. Ele está ali me esperando continuar. Cheguei a tentar ler outros livros, peguei A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, do Enéas Tavares. Ele também está ali em 25% lido, é a versão digital. Não levo pra todo lugar, como eu levo um livro, leio no metrô, essas coisas, por questão de segurança mesmo, e acabo lendo praticamente em casa. Mas eu acabei dando preferência aos livros físicos, e aí eu acabei não lendo tanto quanto gostaria. Mas o que me salvou foi pegar livros mais leves. Eu apostei em voltar aos mangás e pegar uns dois livros de fantasia infantil juvenil aqui que me ajudaram a superar essa trava que eu tava praticamente. E, tipo, em menos de uma semana eu consegui fazer a leitura de dois livros, sendo que eu tinha demorado quase um mês com mesma quantidade, dois livros, e não tinha passado da metade de um dos dois. Em uma semana ler dois tá excelente. Então, a leveza dos livros infantis juvenis me ajudaram um pouco a passar isso aí. Eu de vez em quando passo por isso também, que eu tenho facilidade pra procurar livro de bad, que não é brincadeira. Me conta uma novidade, garoto cult. Esses Miseráveis mesmo, ele tem muita passagem pesada nele. E aí você lê e fica meio assim e tal. Mas eu tô gostando, ele tem me empolgado. Você lê aquilo e daqui a pouco tá acontecendo outra coisa, ele vai te levando. Mas eu tenho facilidadezinha pra ir nesses livros de bad. Aí tem hora que você... Ah não, tá pesado demais, vou ler outra coisa aqui. E aí esses infantos juvenis, os quadrinhos, os mangás acabam ajudando demais. Eu tô até precisando fazer isso, que sempre faz falta uma coisinha mais leve que você pode ler numa sentada só, ou mais rápido ali, só pra dar uma descansada mesmo na cabeça, né? Você chega cansado e tal, aí você não quer pensar a problemática do século XIX, você quer só descansar mesmo e pronto. Um quadrinho ajuda bastante. Eu vi que você começou a ler o Bestiários. Foi, o mangá foi esse mesmo, Bestiários. Eu comecei a ler, não, eu li os três volumes que foi lançado pela Panini. Me chamou a atenção a arte de capa dele, parece que é bem interessante. Sim, eu tava aguardando ele pra uma indicação futura, mas em teoria ele é tipo, pensa no seguinte, é o Império Romano, com seus gladiadores e tudo mais, mas existe criaturas mitológicas. E esses gladiadores são forçados a lutarem ao lado de algumas criaturas mitológicas e contra algumas criaturas mitológicas. A história dos personagens se mistura com essas coisas. Um dos personagens cresceu em Creta, criado pelo Minotauro de Creta. Aí ele tem um outro Minotauro como irmão dele. Aí tipo, tem essa relação entre um Minotauro e outro. E a outra criança é filha de um legionário que lutou no reino da Bretânia, ainda sem a União. Um dos reinos da Bretânia, agora não me lembro o nome utilizado na história. Ele luta contra os Wyverns lá. E ele é o último a ser morto pelo último Wyvern. praticamente. Aí o cara pede para o Ivern criar, ajudar o filho dele. E quando o menino cresce junto, o Ivern treina ele, ele se torna o maior gladiador de Roma. E a história vai se envolvendo aí. Tipo, esses três mangás, os três volumes, o primeiro volume conta duas histórias, e o volume 2 e 3 contam histórias em sequência. E os três fecham um arco. Eu sei que existe um quarto, e foi por isso que eu comprei, porque eu não queria comprar mangás longos. Pesquisei antes de comprar, digo, quantos volumes terá? Aí eu olhei na internet, dentro da livraria, e vi, pô, quatro volumes dá pra comprar. Aí na mesma, na página da Wikipedia, dizer que os três primeiros volumes tinham sido lançados até 2015, se eu não me engano, era um arco fechado, e o volume 4 era uma nova história dentro desse mundo fantástico aí. Essa Roma cheia de goblins, trolls, orcs e criaturas desse tipo. Uma mistura boa, chamou atenção já. A arte é muito bonita, né? Pelo menos que eu vi só a capa, assim, já tinha chamado minha atenção. E a premissa também é interessante. A arte é detalhada pra caramba. O cara tem alguns pontinhos dentro do mangá, na parte final, em que o criador, o autor, que ele é o mangaka, ele é autor e desenha. Alguns mangás, a gente vê que é trabalhado por duas pessoas. Ele é o autor e desenha. E ele atrasa porque ele desenha detalhe demais. Ele diz que o editor dele pediu pra ele fazer menos detalhe, pra ver se saía mais rápido. Isso acontece. Eles colocam sempre no finalzinho lá do mangá algum outro comentário do autor com esses pontos aí. Mas geralmente é sempre nesse sentido, sempre do mangaka desesperado pra cumprir prazo e entregar a tempo, né? O prazo pra entregar capítulo é curto. Geralmente ele sai naquelas revistas semanais lá no Japão. E história tem que sair de qualquer jeito. E nisso aí o cara deve ficar louco, porque ele gosta de fazer arte detalhada. Aí, Exu, eu também vi o mangá e todas as três edições ele vem com esse agradecimento. É uma única página onde ele detalha como fez, quanto tempo levou e coisas do tipo. Tudo indica que, apesar de existir uma divisão de capítulos, ele foi publicado em volumes também no Japão. Não me parece que ele chegou a sair semanalmente em revistas ou coisa do tipo, mas posso estar enganada. Mas são três, então acho que ele produzia esses conteúdos anualmente e você vê coisas engraçadas como o autor pedir ao editor para ir a Roma conhecer finalmente o palco que ambientava suas histórias. É claro que ele diz que acabou se divertindo mais do que fazendo a pesquisa e acabou atrasando ainda mais a história. Ajuda, compôs o clima. Mas eu te digo que esse é um mangá que vale a pena. Por ele ser quatro volumes, saindo mensalmente aqui no Brasil, mês que vem já deve chegar por aqui esse volume final, fica fácil acompanhar a história toda. Por enquanto não existe nenhum volume além desses. Se vai existir, não sei dizer, mas posso deixar claro que os três primeiros volumes foram um arco de história e o quarto surgiu depois como um extra não ligado aos anteriores. Então, mesmo que ele esteja construindo um novo arco, não há nada que comprometa a sua leitura ou te obrigue a seguir comprando. No máximo, coisa que duvido muito, poderá ser uma coleção com volumes independentes que você vai escolher o que ler ou não. De toda forma, o bolso agradece. E o tempo também, né? Porque, nossa senhora, eu olho mangá com 30 volumes, me dá um desânimo. Mas tem alguns que valem a pena. Não tem, eu não digo por isso, mas a quantidade assusta quando você olha de início assim, você acaba assustando. Eu não acho que o tempo seja o problema. Se bem que também não posso falar disso, que quando leio as versões digitais praticamente entro na história e o tempo é bem mais relativo naquela realidade virtual onde realmente me encontro. Mas essas coisas científicas deixa de fora. A questão é que se você pensar que um mangá de 30 volumes, lançado mensalmente, você vai demorar 2 anos e meio para terminar de ler a história, desanima um pouco. Com certeza. Ainda mais se você começa investindo, sei lá, 10 reais? Tem não, viu? É 15, R$16,90. Pois é. Aí você vai gastando esse 15 reais durante 30 meses, é dinheiro pra caramba. Isso sem contar valorização de materiais durante a produção, alta de papel, alta da tinta. Inflação normal. É normal. Pois é. Por outro lado, também tem a vantagem de ser diluído, né? Não é um investimento que você precisa fazer todo de uma vez. Você acaba não vendo que você está gastando todo aquele montante. A minha dificuldade maior seria o tempo mesmo, tá dedicando, sei lá, um mês ali pra ler 30 volumes de um mangá. Porque eu não... Eu costumo deixar pra estar com a coleção inteira pra começar a ler. E os que eu comecei a ler, assim, chegou no mês, eu li. Chegou no outro mês, eu li. Aí eu já falhei no outro, e começou a acumular. E agora eu desanimei já. E como passou muito tempo, eu vou ter que voltar atrás e reler os primeiros de novo pra mim seguir com a história. Aí eu tô deixando acumular por enquanto. Não é ideal não, mas é o que tem acontecido aqui. E aí nesse meio tempo vamos lendo livro, vamos vendo filme, vamos fazendo outras coisas. Mas estão ali alguns ali pra ler. É interessante, porque existem várias formas de a gente tentar fazer essa leitura, né? Se você pegar ele completo no final, vai precisar de um tempo pra se dedicar realmente a isso aí. Mas se você parar mensalmente, você tem que ver que é um investimento mensal. Mesmo, não, mesmo ele sendo diluído, se você parar na metade, você já teve um gasto. Mesmo que você consiga, vai voltar pra frente, vai levar um sebo ou vender de algum jeito, passar pra algum amigo, é um investimento que você fez e se você interromper, você fez, ih, será que valeu a pena? Você tem que pensar muito se vale a pena o investimento ou fazer como você meio disse, comprar depois de finalizado, né? São os dilemas de leitor, todo leitor passa por isso, né? Foi isso que me fez parar de ler mangá praticamente. Eu queria ler, mas tipo, a distribuição no Nordeste é péssima. Você tem que ir em banca, em livraria, alguma coisa pra você completar seu mangá, ou comprar em lojas online e pagar frete por isso. E se já foi a dificuldade que é pra você completar uma coleção. E a coleção ser gigante, tudo me fez desistir dele. Não, vou investir em outras coisas. Agora as histórias em one shot ou coleções pequenas, é muito mais fácil de investir. Com certeza. Muito mais fácil de adquirir. Mesmo que você pegue ela online, 4. Você não vai pegar ela online 4, pega 4 de vez, 3 de vez, pega um frete. Você não vai pegar um frete por cada edição. Ou esperar sair 30 edições, 30 vezes. Vai depender do seu dinheiro. Então é. Me afastou muito dos mangás essa questão toda. Feliz e a Holly que só faz o download ali e processa tudo rapidinho. epa. Só faço download não. Olha a secretaria, homem. De novo isso. Eu pego emprestado ali na locadora ou uso serviços pagos especializados. O Crunchyroll tá aí para isso. Não sei se disponibiliza em português, mas eu não tenho problemas com linguagem. Aham, ser feliz não sabe, Holly. Longe disso, eu sei muito meu bem. São muitas as vantagens de ter esse corpício digital. Mas aí, Exu, me diga uma coisa. Fora o fato do Ace me excluir do RPG de vocês que ele tinha me prometido que eu ia jogar, fiquei sabendo de uma coisa bacana. No nosso último episódio eu ouvi que sua vida literária foi salva pela Avon e vocês tiveram uma conversa sobre capas, edições e coleções. Fiquei curiosa. Você é do tipo completista? Depende. tem alguns autores, alguns livros, assim, que eu faço questão de ter a melhor edição possível ali. Às vezes eu compro uma mais popular, mais barata, e depois eu descubro que tem uma edição melhor, com extras ou com um projeto gráfico melhor, aí eu fico tentado a recomprar. Mas não acontece muito não, geralmente eu me seguro pra... Porque se eu já tenho um e já li, já conheço a história, aí eu desanimo de comprar uma segunda edição. É mais fácil para aqueles livros que eu gosto muito e que eu vou ter vontade de reler. Aí quando eu vou reler, eu compro essa edição nova, que teoricamente vai ser melhor. Mas tem gente que compra todas, né? Trocou a capa, compra. E eu já fiz isso, agora eu já penso umas duas vezes antes de fazer. Mas você troca e se livra da anterior? Ou fica com as duas? Eu costumo ficar com as duas, porque a logística de trocar pra mim aqui vai ser muito complicada. Eu teria que vender ou pela internet, ou doar ele, fazer alguma doação. Acho que doar pra mim é até mais fácil do que tentar trocar. Trocar com outro leitor, porque nas proximidades aqui não tem, na família não tem leitor, então fica um pouco mais difícil pra trocar. E se eu for tentar trocar pela internet também tem correio, tem frete, aí eu vou tá aumentando um custo de alguma coisa que não precisa. Aí eu tenho algumas edições repetidas aqui, mas tem uns que tem aquele negócio de apego também, né? Tipo o Inimigo do Mundo eu tenho as duas capas. A da segunda edição e a da terceira. A primeira, quando eu me toquei que aquilo existia, já estava esgotada há muito tempo e você não acha pra comprar em lugar nenhum. Aí eu tenho as duas, porque as duas capas são muito bonitas. E a segunda edição, que foi a primeira que eu comprei, eu tenho um apego por ela, pela capa ser diferente, ser bonita, eu gosto mais da capa da segunda edição do que a da terceira. Mas quando lançaram a terceira, eu queria a terceira também, porque é um livro que eu gosto, um dos favoritos, e a arte era totalmente diferente. E como era um que eu queria reler, aquilo também serviu de pretexto. Eu comprei um livro novo, preciso ler ele. Mas era uma releitura que eu acabei fazendo do Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela. Então, com alguns eu acabo fazendo isso, mas não são todos. E pra trocar como é difícil, eu acabo ficando aqui. Se aparecer algum leitor, assim, posteriormente, eu não tiver tanto apego com a edição, não tem problema nenhum em doar ele, não. O que eu queria saber, na verdade, era se você substitui uma versão por outra. Não tinha a ver com troca, efetivamente, com outra pessoa. Nada tipo Scoob. É, a logística é um pouco complicada, eu acabo desanimando de fazer e nem animo. No Scoob tem um sistema muito bom, no Scoob Plus lá. Eu vejo muita gente comentando que usa, que é interessante e tal, mas pra mim não, por enquanto não. Ah, eu me metendo aqui, já que a Holly não tá passando a palavra pra mim, eu troco. Se é uma edição que eu quero muito, eu troco a outra edição, a menos que a edição anterior seja autografada, porque aí ela tem outro valor, né? Não é mais pela edição ou negócio, é porque ela já tem um autógrafo. Aí eu acabo achando desrespeitoso, e a gente foi lá, pegou o autógrafo, faltou e passar pra frente. Mesma coisa ali com dedicatória. Dá uma dor quando a pessoa dedica o livro pra você, você passa esse livro pra frente. É esquisito, eu acho meio desrespeitoso. Mas, não sendo nesses termos, eu acabo trocando. Ah, saiu ali capa tal, essa capa é mais bonita, tem extra. Se é só a capa, eu acho desnecessário. Trocou a capa, o conteúdo é o mesmo? Agora trocou a capa e trouxe mais conteúdo, aí agora eu posso pensar se eu trago, compro esse e me livro do outro. Eu nunca fico com os dois. Sempre me livro do outro. Tome, dou de presente, entrego. Ah, pode levar. Dou, levo para as trocas. Aqui em Salvador tem algumas sebos, ou levo, dou para a Nila trocar um livro para ela, ou levo no escambo de livros, que é um evento que tem praticamente mensalmente aqui, onde as pessoas levam seus livros e trocam por outros, ou podem fazer doações. Eu pego alguns livros, eu vou lá e dou mesmo pra lá, que a outra pessoa vai lá e pegue. Faço questão de pegar um livro de volta. Mas pra mim é muito mais simples isso. Eu não tenho esse apego. Ai, essa versão é melhor. Ai, eu tenho com alguns. Não, e nem pegar assim, não. Eu pegar duas. Olha, essa é a minha primeira versão. Essa aqui é a segunda versão. Saiu essa aqui. Não consigo. Me dá agonia, me dá um dinheiro. Tipo, dinheiro gasto. O conteúdo desse daqui é o mesmo que essa daqui. Vai embora isso. Eu fico com a versão que for mais completa. Só isso que é o que me importa. Eu comecei a ler uns clássicos também e eu descobri que tinha inúmeras traduções, né, do mesmo clássico. Aquilo expandiu minha cabeça. E, tipo, eu li uma tradução do autor X lá, feita por uma pessoa, e tem por outra pessoa. Então, às vezes, se uma tradução não me agradou, eu fico tentado a conferir outra tradução. Eu tô com alguns aqui duplicados, aqui nesse estilo, assim, mas eu comprei edições mais simples. O Grande Gatsby eu tenho repetido por causa de tradução. O Retrato de Dorian Gray eu tenho repetido também por causa de tradução. Na verdade, o de Dorian Gray eu comprei a edição melhor. Mas eu tenho a edição mais simples dele também, com a tradução diferente. Eu quero conferir e pra ver se a experiência é a mesma. E todos dois, como foram livros que eu gostei muito de ter lido, uma releitura, um de outro eu vou acabar fazendo. Então apareceu a oportunidade, quero esses aqui repetido. Aí já é um pouco também daquele consumismo, né? Você acaba acumulando coisa demais, que você não vai dar conta de ler. Mas são de uma forma ou de outra, eu teria apego por eles e tal, então tá aqui. Tem coisa que não explica. Você só faz e pronto. Se você tá dizendo, quem sou eu pra discordar, né? Mas um comentário polêmico sobre a capa do Inimigo do Mundo é que tanto esse quanto a Neila preferem a capa da terceira edição, que é a mesma da primeira. A capa original. A Neila principalmente olha a capa da segunda e ela acha que não dá vontade de ler aquele livro, não. Eu gosto dela, que ela segue mais o padrão da trilogia, das continuações, do Crânio Corvo e do Terceiro Deus. A primeira capa, ela tem um estilo um pouco mangá, que é diferente da arte do Greg Totini. Isso, do Greg Totini. E ele não é autor dessa capa, mas ela é um pouco parecida, assim, até a tipografia da capa é parecida. Mas a primeira, ela tem a vantagem que mostra aquele grupo todo de personagens ali na capa, né? E aquilo já dá um... A gente deixa curioso ali, quem são essas pessoas aqui? Quero conhecê-las ali. E o autor é ruim, né? Ele destrói tudo. Você vai se arrepender de ter conhecido esses personagens, você vai sofrer demais. Não é spoiler, não, porque, né, faz parte de qualquer leitura você sofrer junto com os personagens. E não vai ser pouco, não. Aí eu tenho as duas, porque são diferentes, e esse aí, como é favorito, nunca que eu vou me desfazer de Nenhuma das duas. E se eu achar a primeira edição lá da, com a mesma capa da terceira, é capaz de eu querer ela também. Só que quando eu vi, o preço era tão absurdo que eu falei assim, não, eu realmente não preciso disso. Aí eu me segurei e deixei passar. Como sua amiga, eu digo para você nesse momento, Airechu, meu pãozinho de queijo, não faça isso, controle-se. A primeira edição é a mesma capa da terceira, só que a terceira tem extras. Que por acaso são os mesmos extras da segunda, que eu já conhecia. É um conto e umas ilustrações. Mas sim, esse assunto sobre capas, versões e edições dá outro programa inteiro sobre isso. Tem muito livro que você acaba gostando de um detalhe ou outro de uma edição. Vou terminar esse papo livre com uma polêmica. Essas capas da Jambô, da linha literária mais especificamente, em determinados momentos servia mais para afastar o público geral das obras do que para atrair leitores. Quer dizer, a menos que você fosse leitor de fantasia adulta e dark fantasy, dificilmente você se atrairia. Mas aí vai de gosto. Eu tô pensando se eu comento. Porque o que me fez comprar eles foi justamente por eles serem ambientados em Tormenta, que eu já conhecia o cenário de RPG. Agora eu tô tentando me imaginar como um leitor que não conhecesse esse cenário, se eu seria atraído por essas capas. Não sei. Então guarda isso aí, que já estamos negociando um podcast sobre Tormenta e lá debateremos isso e muito mais. Mas agora vamos aos nossos feedbacks sobre os nossos casts anteriores. Contatos imediatos e outros nem tanto. Antes de começar essa leitura de e-mails e comentários de vocês, eu gostaria de pedir, mandem mais feedbacks para a gente. Não se acanhem. Façam como o Exor, que regularmente mantém contato. Não precisa ser um comentário longo. Pode ser um gostei do programa, um incentivo ou mesmo uma crítica para sabermos se estão gostando ou não. Larga de preguiça e usa esse teclado. Senhor Airechu, comecemos pelos comentários do cast número 16, Mulheres para Ler e Conhecer. Então, Rolly, no cast número 16 a gente teve dois comentários no post. O primeiro é o da Domênica Mendes, lá do Cabuloso Cast, que agradeceu nosso apoio à campanha Podcast é Delas, no mês de março, com um coração. E o outro é o da Germana Viana, agradecendo por termos indicado o trabalho dela no meio de tanta mulher foda e também pela resenha que fizemos. Então, um beijo para as duas, um beijo para a Domênica e um beijo para a Germana. Um beijo para as duas. Beijo, Domênica. Beijo, Germana. Vocês que fizeram esse caster de acontecer, de certa forma, e vale a pena conhecer um trabalho das duas. Exatamente. E eu posso falar então aqui agora? Vai, já tinha esquecido que você estava aí. Tá ok, né? Vim para esse programa ser maltratado. Também lá no cast a gente teve o tradicional comentário do Exor. O Exor disse assim pra gente: olá, amigos da Interlúdio e minha amada Holly. Excelentes indicações. Não conheci o trabalho da Germana e fiquei super interessado para adquirir logo tudo que ela produz. A trilogia Jogos Vorazes eu já conhecia e li todos os livros. Não vi os filmes, mas adorei os livros. Sobre a indicação do Capitão Ace, não conhecia também. E como sempre, vou entrar na fila para ser lida também, como a maioria dos destaques de vocês. Obrigado pelo profissionalismo e dedicação. Abraços, Exor. Exor, muito obrigado por continuar acompanhando o nosso trabalho e por ter gostado tantas indicações. Eu acho que você vai gostar bastante da saga do Império. Você vai acompanhar lá as desventuras de Mara do Zakoma e vai ter um bom proveito. É um livro muito bom. E você vai terminar de ler e vai voltar para dizer que gostou. Que eu já chuto, né? Já espero por isso. Depois vem dizer que eu sou convencida. Pisa menos, Rolly. Não, mas ele provoca. Ele procura. Depois não sabe porque é excluído daqui. E depois não sabe porque eu não chamei pro RPG, né? Ah, então é trocado, né? Vamos, gente, a leitura. Depois vocês se matam. Exor, eu espero que você vá realmente atrás das indicações e aproveite-as. Principalmente a minha indicação. Da Germana vale a pena você conferir o trabalho e também buscar conhecer ela, que eu já tinha citado lá no podcast, ela é simpatia pura. E se você tiver a oportunidade de ver ela em qualquer evento, vai lá na mesa dela, conversa com ela um pouco, que ela vale a pena você conhecer também pessoalmente, uma pessoa e tanto. Exo, eu vou confiar em você e vou ler os livros da saga Jogos Vorazes, que eu estou postergando, como você está testando, já que o Júlio já testou e o seu atestado, agora eu confio também e vou começar a ler os livros. É claro que não poderia deixar de ler os comentários sobre o meu programa de estreia. Então, colocando aquela voz masculina especial. Parabéns, Holly, pelo seu primeiro programa. Como sempre, excelentes dicas com a ajuda do Aeshu e do Júlio parceiros. É nóis. Eu sempre uso o Multiverso X como referência para minhas novas leituras, séries e jogatinas. Claro, não consigo acompanhar tudo, mas absorvo tudo que posso. Obrigado mais uma vez pelo profissionalismo e dedicação conosco. Seus fãs, abraços. Exor, você é definitivamente o melhor ouvinte. Melhor. Pra gente é uma satisfação enorme que você tenha a gente como referência para suas escolhas de novos produtos para consumir, novas leituras, novas séries e jogatinas. É sinal que a gente tem acertado nas indicações, que elas têm agradado o seu gosto. É só isso mesmo, é gratificante pra gente aqui como produtor de conteúdo estar ouvindo alguma coisa dessa. Eu acho que a melhor recompensa que a gente tem é essa, saber que o que a gente faz aqui tá sendo útil para outras pessoas e tá agradando elas, deixando a vida delas melhor ali. Sim, isso é muito bom, velho. Exor, muito obrigado pelo seu feedback. E fique sabendo que você é tão culpado por isto quanto nós. Entenda isso como quiser, porque Holly também tá desse jeito por tanto afago ao ego que você faz nela. Não pare não. Continue. Continue que eu adoro. No cast número 17, foi um cast sobre indicações diversas, o título dele Oceanos, Detetives Holísticos e Planets, já deu um pouquinho de spoiler do que nós indicamos lá, se você não ouviu ainda, fica o convite pra ouvir, e a gente teve um e-mail do Exor também, dessa vez ele mandou e-mail, ele não comentou na caixa de comentários, mandou e-mail. Olá amigos do Multiverso X e minha adorada Holly. Mais uma vez, esse episódio me deixa preocupado e ao mesmo tempo ansioso para poder ler mais livros, ver mais filmes e seriados. Não li nada do Neil Gaiman ainda, mas a forma como o Aeshu falou desse livro me deixou literalmente com água nos olhos para poder ler logo. Também adorei a indicação do Ace, com certeza irei assistir esse seriado. E mangá de exploração espacial, com certeza era um tema que eu jamais esperava ler. Sobre o episódio de estreia da minha amada Holly, adorei todas as dicas inteligentes de todos os integrantes. Respondendo as perguntas que me foram feitas. Eu não tenho nenhum dispositivo que controle o tempo ou domino as leis temporais. Somente me organizei mais para poder aproveitar cada minuto, fazendo algo que gosto. Por isso leio mais e estou conseguindo jogar mais board games e videogame também. Confesso que sempre procuro indicações de novas leituras em outros sites e universos, mas geralmente todas as indicações de vocês são as que mais me agradam. São equilibradas e ao mesmo tempo desafiadoras. Obrigado por mais essas dicas. Abraços a todos e beijos para minha adorada Holly. Mais uma vez, beijos Exor. Olhe como a gente gosta disso. Um feedback desse faz um bem retado. Mas não foi dessa vez que descobrimos o seu segredo. Ainda acho que tem um segredo aí. O Exor tá escondendo o jogo. Mas pelo menos fica a dica dele pra gente também, né? Dessa vez foi ele que deu uma dica pra gente organizar melhor nosso tempo pra poder aproveitá-lo de uma forma mais proveitosa. É a dica de ouro. Mas eu gostei muito de saber que as nossas dicas são tão valorizadas assim pelo Exa. Ele busca em outros sites, outros universos essas dicas, mas as nossas acabam agradando ele mais. Isso é uma coisa boa de se ouvir. Faz a gente querer fazer mais e mais programas e novas indicações e querer também discutir com os nossos ouvintes essas indicações, se estão sendo boas e o que eles acharam delas. Mais uma vez, obrigado você, Exo, por entrar em contato conosco. Eu posso, né? Posso dar continuidade? Pode. Já me venceu pelo cansaço, né? Então, dando seguimento à leitura de e-mails sobre o cast número 18, o nosso cast mais recente, sobre Edward Spohr e a Batalha do Apocalipse. Lá no Facebook, a gente teve dois comentários bem simples. Cássio Rafael disse que nos escutou, gostou bastante e que vai compartilhar o podcast na sua página. Cássio, fica à vontade para compartilhar, pode divulgar quantas vezes você quiser. E se depois tiver ouvido outros episódios além desse, comenta com a gente, que é super fundamental para a gente ter um feedback. Assim como o Exor faz conosco. E também o Edward Spohr, o próprio autor da obra, comentou lá que ele iria baixar e ouvir. Mas tá devendo feedback, né? Mas a gente também não vai cobrar, né, Rod? O Eduardo disse que ia baixar e ouvir, e tomara que o podcast também tenha agradado ele. assim como agradou o nosso querido Exxon, que mais uma vez voltou lá nos comentários e deixou pra gente a seguinte mensagem. Olá, amigos do Multiverso X e minha amada Holly. Adorei este episódio, pois amei a Batalha do Apocalipse e terminei de ler no final do ano passado e gostei muito. A forma que o Spore escreve me deixou preso no livro, com os flashbacks e a construção de um universo que me deixou na expectativa para muito mais. Já adquiri a trilogia dele, ainda não li por falta de tempo, mas já está na fila. Imagino que um dia possa ter um filme baseado em todo esse universo. Vai ser fabuloso. Obrigado, amigos, e sucesso para vocês. Obrigado você mais uma vez, Exxon, que chega a ficar cansativo a gente falar toda vez aqui seu nome, mas é um prazer falar dos seus e-mails aqui, que sempre nos enchem de alegria. E o que, que você acha dessa ideia, Alexu? Será que um filme sobre a Batalha do Apocalipse seria bacana? Ou seria mais bacana uma série? Eu acho que pelo tamanho do universo lá e pela grandiosidade que conta, talvez uma série fosse mais adequada. Mas a impressão que eu tive enquanto eu li foi de estar vendo um filme mesmo, porque as descrições dele são muito boas. Tem aquela grandiosidade toda que uma tela de cinema comportaria, né? Com efeitos especiais, com batalhas, explosões e tudo mais. Então, esse desejo do Exxon por um filme ou uma produção audiovisual do universo do Spore, eu também tenho. Eu também gostaria de ver esse universo em outras mídias, né? Eu concordo com você, Airechu. Apesar de eu não ter participado do cast pra ficar jogando Assassin's Creed, não tinha me livrado do vício, admito. Eu acho que o universo do Eduardo Spore tem um potencial transmídia muito grande, pode gerar vários produtos. Mas eu acho que a Batalha do Apocalipse renderia muito mais uma série que um filme, porque o livro tem muito conteúdo pra ser contudo. Tem que chamar o Peter Jackson pra fazer que ele divide esse livro em três filmes enormes e a gente fica satisfeito que ele vai colocar tudo e muito mais. Mas ainda acho que a série seria o ideal. A série tem mais espaço também. Mesmo divididos em trilogia, o tanto de flashback seria algo que ficaria confuso ou mal aproveitado. Mas vamos torcer para a Netflix adquirir os direitos aí para um dia, quem sabe, as séries nacionais já estão aí. Não é um sonho mais tão distante. Quem sabe até uma produtora internacional se interesse, já que os livros já estão sendo lançados no exterior. O Exxon também falou que já adquiriu a outra trilogia, Filhos do Éden, e só não leu ainda por falta de tempo, mas está na fila dele. E é igual a gente comentou lá, ele melhora muito nessa segunda trilogia. Ele melhora muito como autor nessa segunda trilogia. E se você gostou muito da batalha, você vai gostar ainda mais das continuações aí. Então vale a pena ler também. Tá nos planos da gente também fazer um podcast sobre os livros da trilogia Filhos do Éden futuramente. Exxon, se você já quer sentir um gostinho do que vem por aí, eu posso adiantar que o segundo volume, Anjo da Morte, é o meu favorito. A escrita do Spore tá um ponto de maturação ali que, se você já sentiu preso nessa daí, com aquela história do livro 2, você vai ficar maravilhado. Só tenho isso a dizer e você vai ter que esperar até lá pra gente concluir este papo. Então vamos avançar, que eu tenho ainda meu quadro de perguntas e respostas. Esse é o melhor quadro desse programa, tenho que falar. Adorei as últimas. Ah, isso eu tenho que concordar. Então vamos para o quadro de perguntas e respostas e voltamos para nossas indicações. Pergunte a Role. Vamos para essas perguntas que os lindos mandaram. Tenho certeza que dessa vez não me deixaram na mão. O quê? Vocês estão brincando, né, produção? Não mandaram nenhum novamente? Gente, o que está acontecendo com vocês? Vou ter que responder à seleção da produção novamente? Prepara que lá vem besteira. Olha, qual o seu anime favorito? Ghost in the Shell. Entendo perfeitamente o que é ser um fantasma na máquina. Oh my God. Olha, pensam em continuar com os programas especiais? Vocês prometeram e ainda não cumpriram. Peraí, você veio aqui só a cobrar? Que petulância. Escrever roteiro não é simples não, meu bem. Senta aqui para ajudar e ele vai sair mais rápido, já que pelo visto você é entendido. Só tem artista hoje, tô prevendo. É dia de roubar. O que você roubaria de mim? Produção, cadê o critério? Eu vou dizer o que rouparia a sua autoconfiança. Porque pra fazer uma pergunta dessa achando que alguém além da sua mãe sabe quem é você, tem que ter muita. Se uma bola de cristal pudesse te contar a verdade sobre si mesmo, sua vida, seu futuro ou qualquer outra coisa, o que escolheria saber? Eu escolheria saber quem é que tá escolhendo essas perguntas pra mandar demitir. Me ajuda a reprodução. Holly, meu bem, de quem você gostaria de roubar um beijo agora? Você que está perguntando sabe que além de errado isso pode se enquadrar em crime. Não sabe? Não seja um babacão, meu amor. Beijo só com consentimento. Vai ser muito mais gostoso para os dois. Ou três. Ou quantos quiserem e permitirem. Porque o rato roeu a roupa do rei de Roma, e não o sapato. Vamos fingir que você não entendeu que isso é apenas um trava-línguas infantil e que o fato seja verídico. Você tá achando que o rato roeu a roupa do rei de Roma enquanto ele estava vestido? Sério? Sério mesmo? Ainda dá tempo de sentir vergonha e ir pra casa. Por que não há comida de gato com sabor de rato? Nossa, você não cansou ainda não? Só pode ser a mesma pessoa da pergunta anterior. Alguém tira os desenhos animados desse cidadão, por favor. Obrigado. Quando eles inventaram um relógio, como sabiam que horas eram para defini-lo? Eu não consigo acreditar que uma espécie dessas conseguiu sair do seu planeta. Não é possível. Olha o nível. Olha o nível. Por hoje é isso. Manda sua pergunta pra mim. Não me deixe aqui pra responder a pergunta desses incompetentes da produção. Ô, raiva. Dá vontade de eletrocutar pudim no meio do palco. Mentira, gente. Vocês estão sensíveis? Nossa Senhora. Pelo Chanel de Spock. Segue, produção. Segue. Tá difícil a vida. Aguce os ouvidos e anote a dica. Capitão. Sem passar a bola pro Airechu, sem muita enrolação. Quais são os projetos que estão rolando por aí que merecem alguma atenção? Está bem, Holly, não vou me demorar. Vou falar apenas de 4 projetos hoje que vale a pena ficar de olho e, se possível, apoiá-los em seu financiamento coletivo. O primeiro deles é um board game chamado Anime Saga, que é um jogo de tabuleiro e cartas para 2 a 5 jogadores, onde cada jogador atuará como um herói de um anime, membro de um grupo de aventureiros que estão em uma jornada para inventar um senhor das trevas, um tipo clima de anime. E nessa jornada, cada um dos jogadores vai ter que usar suas cartas, suas habilidades para enfrentar desafios e inimigos e buscando vencer o grande inimigo da temporada do anime. Enquanto isso, ele vai acumulando fama, pois no fim da partida, apenas um jogador será consagrado o protagonista da história e será lembrado como o maior herói de todos. Anime Saga está em financiamento coletivo no Catarse. O link deste financiamento e os links dos financiamentos que eu falarei a seguir também estarão na postagem desse cast. E você poderá conferir com calma cada um dos valores de recompensa e o que cada um desses valores lhe dá acesso. Na página de financiamento do Anime Saga já tem disponível alguns vídeos que explicam o funcionamento do jogo, e o jogo está sendo levado em diversos eventos para que a cada dia receba melhorias para que em seu lançamento seja o mais completo possível e agrade o maior número de pessoas. Se você correr, poderá garantir uma cópia da Anime Saga por um preço promocional. por tudo que conferi do anime Saga até aqui, posso dizer que o jogo parece no mínimo interessante e que tem um potencial baixo, um potencial para agradar novatos e pessoas mais experientes, com dificuldade regulável, e à medida que você toma as regras do jogo, você pode jogar ele e ficar mais fácil, aumentar a dificuldade do jogo e fazer um jogo mais competitivo entre você e seus amigos. Acho que Anime Saga é um jogo de tabuleiro para você que é apenas um curioso e nunca teve um jogo, ou para você que gosta de jogos de tabuleiro e já está acostumado a jogar jogos de carta, ele vai agradar os dois públicos, e é bom você ficar de olho. Agora, falando de literatura, está em financiamento também no Catarse o livro Araruama, o Livro das Sementes, escrito por Ian Fraser. O livro se propõe a ser uma nova experiência para quem já é acostumado com literatura fantástica, principalmente as literaturas fantásticas nacionais. Esqueça anões, elfos, aquelas aventuras tradicionais de capa e espada, porque aqui em Araruama o autor resolveu reinventar os tipos de culturas e mitologias dos povos da América do Sul, trazendo Quetzalcoatl, Anhangueras, Mapinguaris e outros que permeiam o universo singular dessa mitologia que nos pertence, mas ao mesmo tempo é tão afastada de algumas pessoas. Pelo que eu consegui ver do projeto até agora, inclusive um audiodrama que é parte de um dos capítulos do livro, o projeto tem muito a acrescentar. Para quem gosta de fantasia e para quem tem curiosidade em redescobrir o mundo que tem a sua cultura, ter trazer novas histórias, Araruama pretende ser o início de uma empreitada, e o livro pretende ter aproximadamente 250 páginas contendo 8 ilustrações muito bonitas, já disponíveis no site. Você pode ver como são muito bonitas as ilustrações, a capa já está disponível para você conferir, a trama parece muito interessante, inclusive você lá na página de campanha você pode ouvir um audiodrama onde traz uma parte de um capítulo do livro, e o texto narrado me parece muito bem escrito e a narração te empolga, você quer conferir mais sobre aquele projeto. Acho que vale a pena você parar e tirar um momento para conferir o projeto e ver se tem interesse em apoiá-lo. Com R$15 você já consegue garantir um livro em edição e-book para você ler no seu leitor digital favorito, mas você pode olhar as outras recompensas e encontrar aquela que se encaixa no seu desejo e também em um valor que caiba em seu bolso tranquilamente. Não deixem de olhar Araruama, porque parece ser muito interessante e pode ser o pontapé inicial para uma série que você vai adorar curtir, e parece ser uma literatura de muito boa qualidade. Seguindo com coisas para ler, está disponível também em financiamento coletivo no Catarse um álbum com 7 histórias de quadrinhos de vampiros e uma coletânea para lá de sangrenta. É a coletânea Vampiros Independentes, que vai trazer 7 histórias em quadrinhos de autores como Alice Monstrinho, Ana Recalde, André Farias, André Freitas, Tiarinha Arraes, Gabriel Arraes, Germana Viana, Julia Moon, Marco Antônio Loureiro, Paco Stiberg, Paulo César Santos e Will. Você pode dar uma força ao projeto, conferir e ver se você se interessa pelo aquilo que está lá. E outra HQ que está em financiamento coletivo também no Catarse é Nina e Ariel, volume que tem roteiro e arte de Ed Benes, conhecido internacionalmente por seu trabalho para a DC em HQs como Batman, Aves de Rapina e Supergirl, e agora está lançando o seu projeto independente. O enredo dessa edição parte da seguinte premissa: o descaso do homem com os recursos naturais oferecidos pelo planeta trouxe graves consequências para o futuro, e uma grande guerra por territórios ainda possuíam recursos se instaurou. Enquanto a guerra era travada entre os soldados, os cientistas encontraram uma rota de fuga, fazendo surgir um novo Éden, tornando-se a esperança para a humanidade. Todos aqueles que eram de real importância para a continuação da espécie ou tinham posses bastante para pagar por isso, partiram para este novo mundo, deixando para trás a história da humanidade vivendo em um planeta Terra destruído pela guerra e quase sem recursos para a sobrevivência. E é nesse cenário que encontramos as nossas heroínas. Nina, uma jovem que cresceu em um bunker afastada da guerra e sem saber o que o mundo estava se tornando, e Ariel, uma ex-militar treinada para sobreviver nas mais adversas condições e que combateu na Grande Guerra. Nessa primeira edição, essas nossas heroínas são apresentadas e iremos acompanhar o exato momento que elas se conhecem e iniciam suas aventuras juntas nesse cenário caótico, onde podemos sentir o clima de violência e tensão que a história irá se desenrolar. Mais uma vez, tudo sobre as condições e recompensas que você terá acesso mediante ao seu apoio estão disponíveis no link em destaque nessa postagem, mas dá para adiantar que a arte do Ed é fenomenal e talvez te agrade muito. Então, Holly, já que você pediu pressa, são esses os projetos que eu tenho para apresentar hoje. É o que produção? Nosso tempo tá acabando. Mas não fique triste. Vai ter Holly por muito tempo. Ainda mais que não tem o prazo de validade que os seres orgânicos como vocês têm. Que coisa rude, rapaz. Que coisa rude. São os meus fãs. Não se meta, capitão. Não se meta. Ok, não falo mais nada. Senhor Airechu. E quem quiser falar conosco, que se sentiu mais à vontade. Quem se sentiu entusiasmado para falar com a gente. Quem quiser fazer uma pergunta para o meu quadro ou divulgar um projeto com a gente. Como faz? Você pode mandar um e-mail para a gente diretamente através do contato@multiversox.com.br. Você pode também comentar diretamente na postagem do podcast, do episódio que você acabou de ouvir, através da seção de comentários, através do Discos, ou também pelo plugin do Facebook, com sua conta do Facebook você já comenta lá. E também pelo Twitter, a gente está com a conta do blog lá, @multiversox. Manda mensagem pra gente lá, rapidinho a gente responde imediatamente. Se você quiser falar diretamente com algum dos participantes, você pode falar com o Ace através da @capacebarros, com Júlio Barcelos, que hoje não tá com a gente, mas participa do podcast também, na @juliobarcelos, com dois L's. E comigo, é @_arechu. E é isso, né? São as nossas formas de contato. É isso. Se você não quiser falar abertamente, é só mandar uma DM ou um e-mail e falar que não quer se identificar. Pode usar a aba de contatos no site, que permite os comentários anônimos. O importante é amplificar o papo. Em todo caso, ao enviar um e-mail para nós, diferencie o motivo do contato já no assunto. É um feedback? Identifica o número do cast. São perguntas para meu quadro? Põe lá. Pergunte a Holly. É uma divulgação? Coloca lá, divulgação. Pode ser financiamento coletivo, pode ser o Wattpad, ou mesmo um lançamento na Amazon. Todos os e-mails serão lidos e respondidos à medida do possível, e os projetos passarão por uma pequena curadoria para que a gente, além de te ajudar divulgando, possa testar confiança nele e não apenas de forma demagógica. Mas o importante, ouvinte, é que você interaja com a gente, comente, dê sua opinião, se você está gostando do programa, se tem alguma coisa que te incomoda, fale com a gente para que a gente possa estar melhorando também. E se você conferiu alguma das nossas indicações e gostou, não deixa de comentar não, que é o que enriquece, é o diálogo, é a discussão, são pontos de vista diferentes. Então, a gente aguarda o contato de vocês aí. E não fique acanhado se você ouviu agora 18º episódio e a gente já fez a leitura, ou se você ouviu esse último e quer começar o podcast, vai ouvir lá do primeiro. Se você tiver alguma coisa para comentar, pode comentar nos podcasts, porque a gente vai responder todos os comentários feitos, não importa a data que você faça. Mesmo que o nosso podcast de número 1 tenha sido feito no ano passado, se você comentar nele, teremos o prazer de responder você lá. Não se acanhe. Quer me ver feliz e me chamar para conversar de livro. Não vou falar aos baldes. Então é isso, senhores. Tudo que é bom dura pouco. Temos que partir. Senhor Airechu, agradeço a sua participação. Despeça-se do público e seja sempre bem-vindo no programa da Holly. Holly, valeu pelo convite para estar participando novamente do programa. É um prazer muito grande estar aqui na sua companhia, na do Ace. Mesmo que a contragosto seu aí, mas é parceiro de blog, de podcast, e eu espero que o ouvinte tenha gostado, e é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Capitão, aproveite o espaço e despeça-se. Tá, olha, então, obrigado por você ter me convidado aí pro podcast, mesmo que tenha sido só pra tapar buraco, pra substituir o Júlio, mas estamos aí, obrigado por participar, e obrigado a todos que comentaram aqui pra gente, todos que ouviram, e comentem aí, fale conosco, estamos aqui pra ouvir e conversar com vocês, sempre. Tá bom, tchau. Já chega. Então a você, estimado ouvinte, um abraço e vida para o resto da sua vida.